Amém, queridos? Amém, amados? Você está aí já no final do ano e eu também. Mas vamos, em nome de Jesus, nos preparar para tanto de bênção que Deus tem para nós. Eu creio nisso e eu quero compartilhar com vocês de forma excepcionalmente rápida aqui o que está em Filipenses 3, versículo 12 em diante, mais alguns textos, para que nós possamos crescer aqui nessa direção do Senhor. Tem sido uma bênção a administração da Escola Bíblica pela manhã. Chamou os irmãos, não percam, não. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Estamos ministrando sobre os mandamentos recíprocos uns aos outros na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu quero estimular vocês a não perderem, que tem sido uma bênção. Você que não pôde participar, estamos disponibilizando no site www.vidanovaitabuna.com.br. Ok? Eu quero louvar a Deus pela vida de Patrick, Zaira, que tem feito um trabalho lindo, não é? Logo, o nosso site, ele passará por uma transformação. Nós vamos juntar o site Salvador Itabuna. Não vai ser um link, nós vamos mesmo colocar. Isso eles estão estudando como será. Eu continuo com o site pessoal, que vai ser, na verdade, o site com as minhas pregações e os estudos vão estar nesse site. Mas nós vamos ter um site só, e isso o pessoal da informática aqui, se ultrapassado demais, né? Da TI, amém? Vai organizar, a tecnologia da informação vai organizar, ok? Mas a gente continua o site daqui e vai virar um blog com as pregações, ok? Vamos lá, irmãos, eu estou muito feliz com isso que eu vou falar para vocês, é muito simples, mas, irmãos, eu estou tão apaixonado por isso aqui e eu estou feliz. E eu quero que você leia comigo aí em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Todos acharam, amém? Eu vou ler nessa versão aqui, King James, é uma versão boa, né? Inglesa, tem uma versão em português agora, King James. Se você vê alguma diferençazinha aí, é uma questão de tradução, ok? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus, ou prêmio da soberana vocação, como diz a versão de Almeida. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira, dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus nos esclarecerá. Que coisa tremenda isso. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestar atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Ou sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, aleluia, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso, aleluia, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio, aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos. Só por uma questão de concentração, eu te peço isso. Senhor Jesus, toma nossa mente agora em Teu nome, para que nós possamos em tão pouco tempo trabalhar verdades tão profundas, que esses 30 minutos que seguem sejam tempos de impacto, de crescimento e de glorificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus é bom. Irmãos, eu uma vez ouvi uma história interessantíssima. Simples, mas muito interessante. Já falei para vocês que havia um circo e nesse circo tinha um elefante. E um biólogo que foi àquela apresentação ficou admirado e no final do espetáculo chamou ao diretor do show, ao apresentador, ao dono do circo, e falou: vocês estão correndo grande risco. Aí ele falou: será que ele vai falar da tenda? Velha, ele pensou. Mas aí aquele biólogo falou: vocês estão correndo grande risco. Ele falou: qual risco? Os leões estão bem presos, os leopardos estão bem jaulados, que risco você acha que temos? E ele falou: o elefante, vocês correm grande risco com o elefante. Quando o paquiderme é colocado em grande estresse, ele pode ser muito violento. E aí o dono do circo falou assim: mas ele é tão mansinho. Ele é mansinho porque não foi colocado em função de estresse ainda. Ele falou: ok, mas o que eu posso fazer então? Ele falou: troque urgentemente a corrente que prende ele. Essa corrente não prende nem um cachorro. Ele falou: ah, não se preocupa não. Desde pequeno ele usa essa corrente, está acostumado. Só que ele não ouviu. Dizem que quem não ouve o conselho, ouve coitado. E desde que não seja conselho de ímpios, amém, irmãos? Que a palavra diz: não andeis no conselho dos ímpios. E às vezes até o próprio crente pode dar um conselho ímpio. Cuidado também com os conselhos ímpios que podem vir da boca de um crente, ok? Mas a Bíblia também diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então vamos caminhar na palavra, sim. E aí, um dia teve um incêndio no circo. Meu irmão, começou a subir fogo e fumaça. E os animais começaram a gritar, e o povo começou a gritar, e aquela zoada toda. De repente, cadê o elefante? Foi embora. E foi terrível, porque imagina aquela fera passando e derrubando tudo. O elefante, ele não sabia a força que ele tinha. Enquanto ele estava preso ali naquela correntinha, e não tinha uma situação de estresse, uma situação que obrigava ele a confiar mais na força que tinha nele do que a força que estava ali ao redor dele, ele ficou preso ali. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está... Aí, meu irmão, o mundo vai ficar feliz se a gente falar um negócio desse assim, desse jeito. Maior é o que está em nós do que o que está no... Ótimo, melhorou. Maior é o que está em mim do que é o que está no mundo. Maior é aquilo que Deus fez e faz em mim do que as limitações que o mundo pode colocar diante de nós. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho hoje sobre lições para um novo tempo. Vamos dizer isso? Lições para um novo tempo. Eu não costumo pregar sermão tópico, mas dado o que eu queria falar, eu fui obrigado a trabalhar dessa forma. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que nós podemos conseguir viver uma nova etapa da nossa vida de várias formas. E não tem nada melhor do que uma virada de ano para a gente poder começar a novos hábitos. É bom, eu já consegui coisas extraordinárias, né? Aproveitando essa transição psicológica que há na virada do ano, que na verdade não muda nada, não é? Muda o salário mínimo, vai aumentar. Mas também não é muita coisa a diferença, né? Mas muda. Muda porque a gente está dentro de um contexto, e nesse contexto muitas coisas mudam. E eu quero que você aproveite isso e use a força que, na verdade, Deus colocou em você. E não está na mudança do calendário. Você entendeu? Amém? Vou aproveitar para poder mudar alguns hábitos, para poder mudar alguns vícios que nós temos conservado e que são muitíssimo perigosos. Primeira sugestão que eu tenho para que nós possamos ter uma nova etapa na nossa vida, uma nova fase da nossa vida, é deixar o passado no lugar dele. Irmãos, esse elefante, ele estava preso mais pelo passado que pela corrente. Você percebeu? Às vezes a gente está mais preso pelo passado do que pela circunstância. Gente, olha quantas vezes eu já vi isso no consultório, mas isso não é só uma questão que leva à necessidade de uma terapia, não. Olha, tem muitas coisas que nós somos verdadeiros escravos do passado. E como isso nos detém? Gente, olha, os psicólogos mais modernos, eles têm dito o seguinte, ao contrário dos mais antigos, que nós não somos seres conscientes. Nós somos seres inconscientes. Porque se 90% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, e só 10 são tomadas de forma consciente, então, na verdade, nós somos seres mais inconscientes do que conscientes. Só que não é para ser assim conosco que temos a mente regenerada, amém, irmãos? Nós temos que ter plena consciência. Paulo fala muito isso em Timóteo. Coração puro, consciência limpa. Então, eu tenho que ter, na minha nova forma de pensar as coisas, mais domínio e tenho que acordar para a responsabilidade que eu tenho na minha atitude ou na minha falta de atitude, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é completamente possível você deixar o passado no lugar dele. Amém ou não amém? Filipenses 3,14... 3,13 diz assim, irmãos, olha, não que eu tenha já chegado onde eu quero, mas tomo a seguinte atitude, é como se ele dissesse assim, para que eu possa vir a viver isso que eu sonho, eu tenho que, primeiro, esquecer-me das coisas para trás ficam. É verdade que em um texto da palavra de Deus, o Senhor fala ao seu povo, considerai o vosso passado. Sim, é fato, tem coisas que nós temos que considerar, mas não obedecer, não sermos escravos dele. Você sabia que tem uma coisa que chama desculpa, que a gente devia usar mais, perdão, uma palavra tão linda. É uma palavra difícil sair, às vezes trava, a gente fala... Perdão, é difícil. Abaixar a cabeça é muito difícil. Quando a pessoa, alguém fala algo com você, a pessoa tem razão. Marido e mulher, isso é difícil demais. Aí, sua esposa está falando com você, ela está certa. Mas parece que tem uma corda aqui, uma corrente aqui na nuca que prende aqui nas costas, você não consegue. Eu lembro que teve um tio de minha esposa, escute essa, Fabrício. Ele tem um problema no pescoço, ele não consegue dobrar o pescoço, abaixar a cerviz, ele não consegue. Ele foi assaltado. E os assaltantes, que era meio assaltante, meio sequestrador, começou a chantagear eles, assim, oprimir eles, fala, bora, joelha! Agora aí abaixa a cabeça! Gente, eu posso rir disso porque eu já ri disso com ele, ok? Então não é o Mo Negro, não. E aí ele ficou ajoelhado, assim, né? E ele tem o pescoço duro, assim. E aí o ladrão falou, abaixa a cabeça, rapaz. Aí ele, abaixa a cabeça. Aí ele virou, falou, ele virou, olhou pro ladrão e falou assim, eu não consigo, meu pescoço é duro. E quase ele morre. Porque o assaltante pensou que gritava de piada com ele. Irmãos, tem horas que a gente tem que abaixar a cabeça pra gente morrer. E não é só na hora do assalto, não. Tá errado, tá errado. E tem que saber pedir perdão. Por exemplo, eu tenho que pedir perdão para vocês, porque há 2 meses eu disse, eu a partir de segunda-feira vou me esforçar, porque eu quero passar 2 horas exclusivas com Deus. Vê como é difícil? Difícil. Entenderam? Entenderam? Estou com muita vergonha disso. Eu estou aqui rindo para não chorar. A vontade minha aqui agora é de chorar. Mas eu vou conseguir. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele tem isso para mim e eu vou viver isso. Eu vou me empenhar mais. E vou também dar o testemunho aqui. Quando eu chegar com a cabeça empinada, você já sabe o que é. Eu consegui, aleluia. Glória a Deus. A gente só consegue passar uma etapa, viver o novo, segundo o que a palavra diz. Se a gente deixar o passado no lugar dele. Paulo fala aqui, ó. Mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele esquece as coisas que para trás ficam. Ele se determina a não ser mais detido pelo que passou. Ó, quantas pessoas eu já cuidei aqui na cidade... Vários irmãos de várias igrejas, e inclusive da nossa, e às vezes a pessoa está muito machucada. Gente, a pessoa está um caco, eu digo, meu Deus, a pessoa fala, quase eu desviei. Eu falei, você é um herói, se fosse eu no seu lugar, tinha desviado. E a pessoa diz, quase desviei, de glória a Deus, é mais crente do que eu. E a pessoa, mas a pessoa diz assim, também assim, eu quero a igreja para ficar no banco, não faço mais nada. Nessa parte não posso concordar. Por quê? Porque é que nem dá meio dízimo. Meia obediência não é obediência, é desobediência. Como dizem os indianos, meia desobediência é uma desobediência inteira. Meia obediência é uma desobediência inteira. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu tenho que me determinar a isso. Eu tenho que me determinar a não ser mais escravo do meu passado. Gente, olha, se tem uma pessoa aqui que tem um passado que justificaria, humanamente falando, é claro, uma vida totalmente exclusa, sou eu. Eu, irmãos, quando era pequeno, eu fui desprezado na minha casa e foi uma situação muito engraçada. Quer dizer, engraçada para mim, né? Hoje. Mas foi muito trágica. Porque eu era muito pequenininho. Eu tinha cerca de 3 anos, dois anos, alguma coisa. E eu estava, minha mãe cuidava de mim, era nova, não tinha maturidade, e ela não conseguiu cuidar de mim. E minha mãe já tinha um irmão que não era de um casamento, eu também fui filho de um relacionamento extraconjugal do meu genitor. E aí minha mãe, jovem, sem saber o que fazia, o que ia fazer, ela então me deixou na casa de uma mulher, que era lavadeira, onde ela era Wanda. E Wanda tinha 9 filhos. Quem você acha que comia primeiro? Eu? Com certeza não. Aí não der certo em Wanda. Eu me lembro até hoje, eu sentado na garupa da bicicleta do filho de Wanda, o momento mais feliz da minha vida. E ele andando de bicicleta, vum, e eu lá, ova. Depois eu fui para casa de uma senhora chamada Iranil. Iranil, eu acho que vocês nunca ouviram esse nome, né? Era esse meu nome mesmo. Dona Iranil também tinha muitos filhos, acho que eram 10. E na casa da Dona Iranil, eu passei ela algumas situações muito traumáticas. Porque ela hoje é uma pessoa fantástica, mas naquele tempo era muito pobreza, né? Na década de 80, imagine, o Brasil era outro país, né? Morava perto dos alagados, imagine como era a situação. E ali, eu sou muito grato por ela ter me recebido, muito grato. Só que os traumas não eram por conta do maltrato dela. Era por conta de eu não estar na minha casa. Não é suficiente para ser traumático? E eu lembro que minha avó passava para ir para a igreja e eu esticava meu bracinho no portão assim e falava, vó, vó, e chorava que nem um condenado. Aí minha avó comprava umas balinhas soft e me dava. Eu acho que minha avó queria que eu fosse logo para o céu. Porque ela me dava uma mão de bala soft. Mas aí ela não conseguiu, né? Que eu fosse pro céu, brincadeira, minha avó, pessoa fã santa, maravilhosa. E aí, eu, aquelas balinhas, eu lembro que eu não ligava as balinhas, eu chorava e queria que eu fosse para casa. Aí um dia, eu precisei ir ao médico. E eu tive papeira. Cachumba, né? Papeira? É? Cachumba? Isso, já anda sempre respostas médicas para nós. E aí, eu fui para o médico, e eu lembro da médica até hoje, o nome dela era doutora Ilka. E a doutora Yuka me atendeu depois de uma espera terrível. E aí eu sentei, ela me examinou, me escutou, me senti a pessoa mais especial do mundo, a pessoa me escutando, né? Me botando a talzinha na minha língua. E aí, doutora Yuka, aí eu olhei para o olho da doutora Yuka e falei assim: doutora Yuka, a senhora gosta de mim? Aí ela falou: gosta, meu filho. E ela me examinando, aquela médica antigamente, né? Examinando o corpo todo, coisa e tal. Aí perguntei a segunda vez: doutora Yuka, a senhora gosta de mim? Aí ela: gosta, meu filho, claro que eu gosto. Aí quando perguntei a terceira vez: doutora Ilka, a senhora não gosta de mim? Aí ela parou assim, chamou minha avó, e eu fiquei olhando as duas, eu lembro até hoje. E minha avó me disse depois que ela falou assim: o que acontece com esse menino? Aí minha avó contou a história, aí ela falou: esse menino está adoecendo, ele tem que ser levado para sua casa. Minha avó: mas eu não posso, eu já estou criando um filho da minha filha, eu vou criar outro. Ela falou: mas ele tem que ser levado para lá, senão ele pode morrer. No que minha avó foi me tirar da casa da mulher que eu morava, minha avó não tinha como pagar o dinheiro, porque minha mãe tinha prometido um dinheiro à mulher, e minha mãe foi embora. E a mulher estava me segurando pelo dinheiro. Quanto mais tempo eu passava, mais a dívida aumentava. Irmãos, e aí, pela glória de Deus, eu fui trocado por um fogão. E nem era de 6 bocas. E esse fogão chegou com uma providência de Deus. Porque aí minha avó pensou: meu Deus, o que eu posso fazer? E minha avó, mulher de Deus, de oração, e Deus falou: o fogão. Olha que Deus maravilhoso. E aí eu fui trocado por um fogão. Quando eu fui trocado pelo fogão, nessa transação da troca, eu lembro que meu tio, meu irmão de criação, ele teve um plano: você não vai sair mais daqui. Como é que eu vou fazer, Fabinho? Você vai fazer... Fabinho, o nome dele chamava Fabinho. Como é que eu faço? Peraí. Aí ele arranjou uma mala que tinha. Eu entrei na mala. Ele fechou o eclé da mala. E durante a conversa que minha avó teve com a mulher, eu fiquei na mala escondido. Gente, eu lembro do calor da mala. Eu lembro... E a mala ali, eu empurro a mala para trás do guarda-roupa. E aí eu sei de uma coisa. Quando eu saí da mala, minha avó falou, você vai ficar aqui, Tico. Meus irmãos, quando eu vi aquilo, meu Deus. Não sei como é que vai ser no céu, mas eu vivi um pedaço do céu ali. E ali, olha, minha avó disse que eu comi, olha, teve um dia que eu comi tanto que eu fiz vômito. Eu comia, tudo para mim era maravilhoso. E desde aquele momento, eu escolhi deixar o passado no passado. Irmãos, é uma escolha. Tem coisas na sua vida que você não consegue mudar, passa ano, você tem que parar e dizer assim, aonde foi que eu me prendi para não conseguir dar esse passo? Qual é a corrente que tem me segurado? Amém ou não? Então nós temos que, em nome de Jesus, deixar o passado lá. Por que é que você acha que o retrovisor é menor do que o para-brisas? Porque mais importante é o que está na frente, meu irmão. Você precisa do para-brisa? Sim, precisa. Mas o que é mais importante? É o que está na frente, meu Deus. Olha, e eu vejo todas as áreas. Não é que eu não consiga, por essa cura que Deus fez em mim, o Espírito Santo é que faz isso, não é uma força. Você vai orar por isso, amém? E vai trabalhar em favor disso. Você tem que trabalhar em favor da sua oração. Mas depois que o Espírito Santo de Deus faz isso, você não deixa de curtir o que você vive por grandes coisas que vêm, não. Você consegue viver as coisas que você vive já como grandes coisas, amém? Isso é fantástico, isso é cura que Deus tem para a nossa alma, irmãos. Deus tem um povo sarado, sabe por quê? Porque Deus vai mandar muita gente doente para a vida nova cuidar. Já pensou nisso? Quantas alminhas feridas, machucadas, traumatizadas vão entrar por essas portas? E se a gente não tiver curado e curando, como que vamos tratar dessas pessoas, irmãos? Você está comigo? Diga amém. Nós temos que também, para virar essa página, para ter um novo tempo, primeiro a gente tem que deixar o passado no lugar dele, ok? O passado tem o seu valor, mas ele não pode ser comparado ao que Deus tem para nós. Olha, sigo em frente, esquecendo as coisas para trás fica, e avançando para as que estão de mim. Só que às vezes, diante da gente tem um muro. A gente diz, ok, pastor, glória, mãos cheias, vou sair daqui. Aí quando a gente vai caminhando, tem um muro. E a gente sobe no muro e fica sentado em cima do muro. Abra sua Bíblia em Isaías 26, 3. Eu vou lhe dar um ouro agora que o Senhor me deu. E desde que o Senhor me falou isso, minha vida, todas as vezes que eu estou atribulado, eu lembro, não estou com propósito firme em Deus. Não estou, porque a Bíblia não mente. Primeiro, nós temos que deixar o passado no lugar dele. Segundo, temos que sair de cima do muro. Isaías 26, 3. Olha que coisa extraordinária. Vamos lá, que eu tenho pouco tempo. Saindo de cima do muro. Irmãos, você sabia que ficar em cima do muro não é uma possibilidade para nós que somos salvos em Jesus? Quando nós dizemos assim, não, sobre isso eu não tenho uma posição. Cuidado. Porque Deus tem nos chamado a tomarmos posições, a termos propósitos firmes. Como que eu vou deixar o passado lá se eu não vislumbro o futuro? Não, faz parte de deixar o passado para trás, faz parte de largar a âncora, deixar o vento bater na vela, meu irmão, minha irmã, amém ou não? Passado foi cortado, aleluia, hein, Arthur? Vem o novo de Deus, aleluia. Vem o novo de Deus, coisa boa é a gente ser, corta o cordão do passado e fluir em Deus. É muito bom. Você tem que sair de cima do muro, irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sai de cima do muro. Diga, eu vou. Sai de cima do muro. Em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Isaías 26, 3, amém? Pode ler aí. Leiam todos. Um, dois e... Deus... Aleluia. E tudo bem, cada um falou em uma versão, mas o que importa é que todos tinham que ouvir isso aí. Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Firme nele. Porque esses são os que confiam nele. Confia em Deus, o que tem um propósito firme em Deus. Irmãos, olha aqui, não dá para a gente viver o que ocorrer. Eu lembro que teve um irmão, nós estávamos ainda em Salvador, era pastor em Salvador ainda, e tivemos uma reunião de liderança, e um dos líderes, ele é administrador, engenheiro, mas trabalha com gestão também, no meio da reunião ele falou assim, gente, a gente está reunindo errado, porque a gente não está fazendo a pauta, a gente só está trabalhando com o que surgir é uma pauta dentro da pauta. Quando a gente faz uma reunião, a gente tem que ter uma pauta, tem que ter propósito, tem que ter uma ordem. E eu lembro que aquilo nunca sai da minha mente. Tem coisas que vão se na alma da gente, né? Parece que gruda lá, a gente nunca esquece. Ele falou assim, tem que ter uma pauta. Irmãos, eu vou indicar para você. Desculpa, eu estou empolgado com o ano que vem. Eu tenho uma pauta, ok? E na minha pauta tem o nome de vocês. E vocês são na minha pauta. Quando eu oro por vocês, nominalmente... Eu penso, eu digo assim, eu penso assim, meu Deus, isso aqui é o gol. Eu não consigo olhar para nenhum de vocês assim, não. Olha, eu digo todo o meu coração, irmãos, de todo o meu coração. Eu não consigo olhar para nenhum dos seus nomes, inclusive o seu, viu, gatinho? Eu não consigo olhar e dizer assim, não. Quando eu digo inclusive o dele, é porque ele passou um tempo dando força na igreja da mãe, viu, irmãos, né? Porque ele seria desprezível ou não, amém? Ok? Fica claro, né? Porque a gente fala assim, né? Tem que entender, né? Então, e mesmo ele lá, eu orava por ele, ok? Então, aí, opa, repara, vamos lá. Agora eu quero perguntar para você. Como é que você vê, por exemplo, esse novo tempo que vai começar agora, 2014? Gente, tem que organizar. Tem gente que diz assim, olha, eu quero um carro. Mas a gente não rouba, porque a gente é crente, amém? Não é verdade? Então, como é que eu vou ter um carro? Eu quero concluir a minha escola, pelo amor de Deus. Tem que ir lá no colégio, marcar as provas e estudar. Eu quero fazer a minha faculdade. Quando a gente sai de cima do muro, irmãos, Deus, o próprio Senhor... Ele mesmo, do céu, assim, impulsiona a gente para viver. Sabia disso? Mas a gente tem que sair em cima do muro. E a Bíblia diz, Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Todas as vezes que você não estiver em paz, lhe desafio a você fazer uma autoanálise e perguntar para você mesmo, eu estou firme no propósito que Deus me deu? Sabe qual é a resposta? Não. Porque a Bíblia não mente. Amém ou não? Mas se você está firme no seu propósito, você descansa em Deus. Do que adianta bem cedo levantar e trabalhar, como diz a palavra de Deus? Aos seus Ele dá enquanto dormem. Irmãos, quantas coisas, olha isso aqui para você, quantas coisas eu só desejei e Deus trouxe. Parece que Ele fica assim, ó, querendo, irmãos, derramar sobre nós zelo e cuidado. Ele é cuidadoso. A palavra de Deus diz que Ele é rico em perdoar, em misericórdia, em galardoar. Aí a gente fica assim, não, pastor, eu acho que eu nasci assim mesmo. Na minha família é assim mesmo. Não, mas eu acho que basta estar comendo, basta estar vivendo. Não, pastor, eu basta estar aqui sentadinho. Meu irmão, sai desse nome, diz como de meu pai, sai dessa lama, jacaré. Eu tenho que sair em cima do muro de coisas, como eu falei, menores, mas também de coisas maiores. Qual é a sua posição a respeito do reino de Deus? Qual é a sua posição a respeito da igreja? Qual a sua posição a respeito do serviço seu ao Senhor? Irmãos, a barriga, ela não é feita para se empurrar as coisas. As mãos são feitas para se trabalhar, não empurrar com a barriga. E às vezes a gente faz assim, eu sei, não é por você, é por mim. Tem coisas que Deus já me falou sobre a igreja muito claramente, mas eu vou conversar com vocês. Às vezes eu fico meio incrédulo. Que às vezes eu digo assim, que nem a igreja de Filadélfia, eu sou tão fraquinho, Senhor, a minha igreja é tão fraquinha. Mas eu lembro que o Senhor falou a Moisés da sarça. E uma das interpretações de dramaturgias mais fortes sobre isso que eu vejo é o filme da Disney sobre Moisés, o príncipe do Egito. É muito lindo. No YouTube deve ter essa parte. Você bota lá Deus falando com Moisés, príncipe do Egito. E ele chega e a sarça está ardendo. Ele fala, tira as sandálias, Moisés. E Moisés, aí ele fala, Moisés, vai ao faraó e fala. E Moisés fala, ah, Senhor, mas ele não é gago, como alguns dizem. Porque a Bíblia diz que ele era forte no discurso. É porque ele tinha um sotaque de egípcio. Ele não ia conseguir falar com hebreus. Amém? Copiou? Então ele fala dessa dificuldade que até o povo não vai querer me seguir. Ele fala, quem fez o mudo e quem fez quem fala, Moisés? Oh, glória! Pois eu vou mandar teu irmão Arão com você. Ele vai ser a tua boca. Tá difícil? Deus vai mandar alguém para ajudar. Amém ou não, igreja? Mas ouse sair de cima do muro em nome de Jesus. Ouse em nome de Jesus sair de cima do muro. Tem coisas, irmãos, que Deus já falou para nós. Claramente. Explicitamente. Só falta ele escrever uma nuvem no céu. Mas a gente está lá. Engraçado que hoje eu pulei um muro, pois esqueci a chave no outro terreno do lado, e aí eu sentei no muro, fiquei em cima do muro, esperando o Jackson com a escada. Jackson estava ocupado, e eu em cima do muro. Que coisa legal falar disso aqui. Irmão, em cima do muro é um lugar muito desconfortável, e ali eu estava em cima do muro. Não dá para ficar muito tempo em cima do muro. Sai de cima do muro em nome de Jesus. Tem igrejas que passam décadas em cima do muro. Ah, eu não sei se vamos ser igreja em células ou igrejas com células. Eu não sei se vamos ser discipulado ou se vamos ter mentoria. Eu não sei se seremos rede ministerial ou igreja com... Irmão, sai de cima do muro. Eu tenho que sair em cima do muro. Você vai sair também em nome de Jesus. Sai em cima do muro. Eu vou ser discipulado. Custe o que custar. Eu tenho que ser discipulado. Eu tenho que ter alguém. Claro, homem discipula homem, mulher discipula mulher. Discipulado aqui em um minuto. Homem discipula homem, mulher discipula mulher. O meu discipulador tem que ser discipulado. A minha discipuladora tem que ser discipulada. O meu discipulador não manda em mim, mas o meu discipulador me mentoreia, segundo a palavra. Ele transmite a vida de Deus que ele já viveu e tem vivido. E eu vou confessar as minhas dificuldades para ele. E vou encontrar nele um parceiro de oração e alguém que eu amo e que cuida da minha vida. Amém, amém. É isso aí. Vou ver o discipulado, vou fazer parte do meu núcleo, vou me dedicar a ajudar meu núcleo, vou servir o líder do meu núcleo, vou perguntar, e aí, vamos ter um café? Vamos, leva o pão. A gente chega no núcleo, amados, queridos, come, mas não leva um pão. Peraí, fica pesado, não é não? Você já chega com seus saquinhos de pão mais do braço, outro chega com manteiga, não é não? Outro chega com achocolatado. Glória a Deus, aleluia. Vou fazer parte do meu núcleo esse ano. Eu vou ser um apaixonado pelo meu núcleo. Eu vou ajudar os meus líderes do núcleo. Vou servir no núcleo. Vou me oferecer para poder ajudá-los lá. E vou chegar mais cedo. Vou sair mais tarde. Vou mergulhar no discipulado. Vou frequentar a escola bíblica. Vou crescer na palavra. Vou estar no culto. Isso é a parte mais passiva de receber. Agora eu vou trabalhar em favor da igreja, vou trabalhar no grupo, vou buscar discipular outras pessoas. Vou abrir meu coração para ter um grupo na minha casa, porque se Deus quiser, Ele vai circunstanciar. Vou falar do amor de Deus corajosamente a repórter do SBT. Coisa linda, meu Deus do céu. Procura no YouTube. Falou, eu não sei o que ela é, não sei se ela é evangélica, se ela é espírita, creio que é irmã em Cristo, Porque se ela for de algum grupo, alguma coisa que não confessa a Jesus, Deus usou as pedras. Eu sei uma coisa, Deus falou ali. Acesse o YouTube, olha lá, jornal do SBT, Jesus. Vai estar mais de 1 milhão de acessos. Meu Deus. As pedras estão clamando, Jesus está voltando. E você em cima do muro? Sai de cima do muro, meu irmão. O muro machuca. Sai de cima do muro em nome de Jesus. Vamos sair de cima do muro. Ah, não, eu vou ter mais compromisso com Deus mais velho. Não, Ele quer que você dê o melhor da sua vida. Aleluia. Aleluia ou não, aleluia? Irmãos, vocês estão sem tomar café hoje, hein? Misericórdia. Vamos lá. Então, vamos, em nome de Jesus, uma nova etapa da nossa vida. Vamos deixar o passado lá. Amém ou não? Vamos sair de cima do muro. Terceiro, para acabar, receber as conquistas do reino de Deus. Irmão, olha, Jesus está recrutando servos e servas disponíveis para trabalhar na seara dele. Porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E ele quer tirar você de cima do muro, porque ele quer que você receba as conquistas do reino. Conquistas que ele já conquistou na cruz para você, amém ou não? Em Mateus 18, 18, nós lemos algo muito controverso no meio evangélico por conta das versões antigas que nós tínhamos. As versões corrigidas de Almeida, elas trazem uma tradução equivocada desse texto. Já as versões mais modernas, mais críticas, que consideram textos melhores, quando a gente vai estudar o grego, por exemplo, eu tenho lá em casa, dos textos ditos originais, que na verdade são verdadeiras coxas de retalho, de vários documentos achados arqueológicos, que nós temos hoje para fazer nossos textos da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento, existem os manuscritos Nestlé Aland 1, reedições. Então nós temos, na verdade, vários conglomerados de textos. E alguns conglomerados usados antigamente, eles pecavam em alguns textos. Tipo o texto de Tiago, que diz Tiago 1, bem-aventurado aquele que cai em tentação, está errado. O texto das epístolas de João, porque aquele que é nascido de Deus não comete pecado, é outro erro de tradução. E aqui mais um erro de tradução, que se você encontrar na sua Bíblia, por favor, corrija. Está em Mateus 18, 18, você pode abrir aí, por favor. Que diz assim, o texto antigo, mal traduzido, ele diz, na versão brasileira pelo menos, ele dizia: com toda certeza vos asseguro que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Está errado. Essa versão de King James, assim como a versão de Almeida, revista atualizada, são muito felizes quando dizem: com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Amém ou não? Meu irmão, Deus tem tanta coisa ligada no céu que só está esperando você ligar aqui na terra. Mas não é assim não, viu? Vamos ligar aqui, Patrick. Está ligado que eu vou ganhar um carrão? Não, não é assim. Terá sido ligado no céu. Está lá na versão de Almeida, revista atualizada, King James, das melhores versões. Se não me engano, a Reina Valera também. Então, amados, o que é que já foi ligado no céu e eu estou aqui em cima do muro? O que é que já foi ligado no céu sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu ministério? Você sabe que foi, porque você sabe que esse talento arde em você. Vamos ligar aqui embaixo então, em nome de Jesus. Vamos ligar aqui o que já ligou lá em cima. Senão você vai ficar nessa angústia de não estar vivendo o plano de Deus para a sua vida. Recebendo as conquistas do reino. Tiago 1, 25. Eu quero ler, perdão, Tiago. Tiago 1, 25. Gosto muito dessa carta, não sei porquê. Vamos lá? Tiago. É muito, muito profunda. Muito bíblica. Essa epístola, irmãos. Epístola é uma carta, né? Diz que o irmão, o pastor falou assim: abra na epístola de Tiago. Ele falou: eu não sabia que os apóstolos também tinham os apóstolos e as epístolas. A epístola que não é a mulher do apóstolo, né? Mas é a carta. Tiago 1, 25 diz assim: porém, A pessoa que observar atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-sucedido em tudo que empreender. Você já ouviu o folclore greco-romano do rei Midas? Diziam que havia um rei chamado Midas, que tudo que Midas tocava virava ouro. Meu irmão, vou fazer uma coisa para você. Essa história eu acho que não é verdadeira, não. Mas o que a Bíblia está dizendo é que aquele que é operoso praticante, não ouvinte negligente, será bem sucedido em tudo que empreender. Ah, pastor, é por isso que eu vi mesmo a verdade. Comecei a aplicar os princípios de Deus lá em casa, as coisas melhoraram. O nego estava falando grosso lá, eu puxei a rédea, dei muito amor, muito carinho, muita atenção e disciplina, as coisas estão fluindo. Ó, pastor, eu comecei a aplicar o princípio de Deus no meu trabalho e, glória a Deus, fui demitido. Ó, Arthur é uma pessoa que eu amo muito. Arthur uma vez estava reunido e tinha uma super proposta de emprego. A Bíblia diz que quem honra, meus irmãos. E aí, rapaz, é no empregão, viu? Eu vou te contar. E Arthur contando, pastor, fui no emprego tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, ô glória, tudo que a gente está orando, hein, Arthur? Aí ele falou assim, mas sabe como é, pastor? Chegou lá, a mulher falou que eu tinha que dizer no currículo que tinha experiência de venda externa, mas não tem problema, porque ela era que analisar o currículo, não tinha problema, porque ela sabia que eu não tinha, mas não tinha problema. Ela disse que não tinha problema, mas para mim tem problema. Então eu perdi o emprego. Aleluia! Eu comecei a falar em você. Por quê? Isso é um grande testemunho de vitória. O cara perdeu o empregão porque preferiu ser fiel à palavra de Deus. Eu estava ali agora, recebi um outro testemunho. Pastor, fui demitido. Aleluia. Oh, glórias. Não tendo por precioso aquilo que se corrompe. Aleluia. Eu quero ser assim, minha irmã. Um dia eu chego lá. Amém ou não? Recebendo as conquistas do reino. Irmão, tudo que você toca pode não virar ouro, mas vira bênção. Você abençoa o que você toca. Olha, eu sou tão fissurado nessa palavra que eu chego numa casa e tenho uma imagem. Eu vou lá e falo, que bonita. Repreendo as maldições todas, abençoo. Que arte bem feita, hein? Eu estou repreendendo em nome de Jesus essa maldição. Que toda idolatria sai em nome de Jesus. Já teve gente no ônibus que Deus falou, ora, aí eu encostei. Posição de mãos, né? Senhor, encostei. Olha, eu tenho tanta certeza que quem eu encosto, eu abençoo. Sabe por quê? Porque foi Deus que me falou. Uma vez eu estava no ponto de ônibus e chegou um pai de santo. Sabe que Salvador o negócio é pesado, né? Aí ele chegou com aquela touquinha branca, com a sacola, com os ebó dentro da sacola. Aí eu estava todo indumentado, crente. Aí você não estava assim, Léo, não, gente. Eu estava todo crente, evangélico. E aí, o cabra chegou no ponto de ônibus, ele encostou assim e saiu, foi embora. Aí eu pensei comigo assim, isso é o que acontece quando alguém chega perto de alguém cheio do Espírito Santo. Alguém espiritual é assim, o demoniado chega perto e vai embora. Aí, todo... Eu não sei se foi no mesmo dia, no mesmo ponto de ônibus, que olharam para mim assim e falaram, fizeram uma cara de nojo. Aí eu, cheiroso, perfume, todo passado ferro, horas passando a camisa, as preguinhas aqui atrás e tudo. E aí a mulher olhou assim, quando eu vi, eu estava numa poça de vômito de cachorro. Eu sei que era de cachorro, porque a gente não come mato. Irmãos, a unção de Deus não repele as pessoas, atrai as pessoas. Olha como eu fui carnal. Eu pensei que eu estava expelindo pelo poder do Espírito. O poder do Espírito não espera ninguém não, irmãos. Espera demônio. Atrai pessoas e espere demônios. Amém ou não? Eu creio nisso. E o Senhor falou comigo, ó, a minha unção não repele as pessoas. Se eu tivesse cheio mesmo do Espírito, eu ia falar, bom dia, você tem relógio? Que horas são? Está hora. Está sol, está chuva. Ia ministrar de alguma forma a vida dele. Ou então ia orar intensamente por ele. Porque às vezes a gente não vai falar com a pessoa eu tinha muita culpa disso, né? De não ficar evangelizando todo mundo. Oh, Jesus te ama. Aí eu li um livro que me curou, porque o livro, o cara dizia assim: simplesmente se dispõe a Deus e ore e diga: Senhor, eis-me aqui. Faz-se oportuno falar do teu evangelho, mas me usa nessa vida, em teu nome, amém. Pronto, glória, que libertação. Porque tem vezes que Deus não quer que você fale. Te mostro uns 4 textos na Bíblia sobre isso. Então o que você faz? Se dispõe a ser usado por Deus. Amém, irmãos? Mas vamos lá, que eu disse que ia acabar, já passei do tempo. Então, para a gente terminar, eu quero que você abra Isaías 65:2, para dizer a você que o Senhor, Ele já conquistou para você o êxito que às vezes você acha que nunca vai experimentar. Deus conquistou para você, não foi riqueza, nem ouro, nem prata, nem sucesso, isso tudo os ímpios também têm. Ele conquistou para você uma plenitude tão grande que você, mesmo com a dispensa vazia, se sente a pessoa mais rica do mundo. Deus deu um ânimo para você que você diz: não vou ficar só com o meu primeiro grau, vou conquistar uma faculdade. E consegue. Porque a menina trocada para o fogão já tem 2 títulos. E já vou correr para o mestrado, glória a Deus. Está vendo? Meu pai me disse assim: filho, você não pode se prender a títulos, a posses. Mas se você os tiver, estrategicamente, você pode usar isso para abençoar outras pessoas. Ok? Então, humildade não é você não ter. Humildade é você ter e abrir mão. Amém? Então, busca crescer em nome de Jesus. Busca servir melhor as pessoas. Às vezes a gente está em casa e tem uma coisa quebrada em casa há 2 anos, gente. Não pode. Vamos, em nome de Jesus, dizer: não, agora eu vou me organizar para poder viver um novo tempo onde eu vou cuidar melhor da minha casa, cuidar melhor dos meus filhos, cuidar melhor do meu trabalho, servir melhor o Senhor e ao seu reino, à sua igreja, e as demais coisas Ele vai me acrescentar. Amém ou não? Olha aí, Isaías 65:2. Uma pessoa lê, por favor, com a voz bem forte. Isaías 65:2. Irmão, desculpa aí, não era o meu plano, hein? Na verdade, eu queria ser outro texto, mas... que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Isso é forte, né? Tanto cuidado que anotei os textos. Diga aí, Chatô, de novo, por favor. Meu Deus, que coisa forte, irmãos. Glória a Jesus por isso. Olha, eu ia citar outro texto. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Agora, olha como Deus nos falou isso de forma muito mais forte. Leia aí, Chatô, de novo. Estendi as mãos todo dia ao povo rebelde. Para aí. Você viu o que eu acabei de pregar? Que Deus já nos abençoou, amém? Viu como o texto falou, irmãos? Que coisa tremenda. E o que mais ele diz ao povo? Deus, irmãos, que coisa forte, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. Será que Deus está estendendo as mãos sobre nós e nós somos a gente de forma rebelde? Chatou, continue. Que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Meu Deus, irmãos, acabei de falar, o Senhor que tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Está aqui anotado no meu sermão, irmãos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. E o que o Senhor está nos falando? Como é que eu vou abençoar vocês se vocês andam nos seus caminhos, nos seus pensamentos? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Mas Ele está com mãos estendidas, amém, irmãos? Vamos. Oi. Foi? Meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu vou me debruçar sobre esse texto e buscar mais a revelação de Deus. Glória a Deus por isso. O que dizer mais depois disso? Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, santo é o Senhor, cheio de graça e misericórdia. E nós, Senhor, queremos te agradecer porque tuas mãos estão estendidas sobre nós. Mas que em nome de Jesus, não sejamos um povo rebelde, Senhor. Ó Deus, que não andemos nos nossos próprios caminhos, que não andemos nos nossos próprios pensamentos, mas que andemos, Senhor, em nome de Jesus, nos teus caminhos e nos teus pensamentos. Porque o Senhor tem caminhos mais altos do que os nossos e pensamentos mais altos do que os nossos. Senhor Jesus, que seja um tempo novo nas nossas vidas. Porque a tua parte, que é estender as mãos sobre nós, o Senhor já fez. Que nós convertamos os nossos caminhos. Que nós convertamos os nossos pensamentos. Para podermos ver essa bênção chegar até nós. O Senhor Deus anseia por ver-nos transformados. O Senhor anseia por ver-nos vivendo um tempo novo. O Senhor anseia por ver esse pedacinho aqui da tua igreja tão cheio de pessoas convertidas, rendidas ao Senhor. Pessoas comprometidas com o teu Evangelho. Senhor, que nós, em nome de Jesus, não andemos nos nossos próprios pensamentos. Nós não andemos nos nossos próprios caminhos. Mas que o Senhor converta os nossos pensamentos. E com isso, nossos caminhos sejam mudados em nome de Jesus. Tua palavra diz, no que o homem pensa, isso ele se torna. Tua palavra diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que o Senhor comece um tempo novo no nosso interior. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos corrigir dos nossos pensamentos egoístas, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos aproveitar essa bênção que o Senhor já derramou sobre nós, já estendeu suas mãos sobre nós. Nós cremos em Ti que nós vamos viver um tempo novo. E que o Senhor, por amor e graça, nos corrige e nos fala algo tão duro, mas tão cheio de amor. Obrigado porque o Senhor tem mãos estendidas sobre nós. Que isso não seja ignorado. Que eu tenha até cuidado do que vou fazer, do que vou sonhar. Porque eu sei, Deus tem mãos estendidas sobre mim. O que eu vou fazer com isso? Em nome de Jesus, nós te louvamos. E que essas mãos estendidas, Senhor, elas continuem estendidas sobre nós. Como tua palavra diz, que o Senhor não tem mão recolhida, mas tem mão estendida sobre o teu povo. Que em nome de Jesus nós venhamos a crescer e que esse ano, esse novo ano, ele seja marcado em nome de Jesus por crentes que têm um propósito firme em Ti, por crentes que não estão no muro, em cima do muro, por crentes, Senhor, que deixam passado lá no lugar dele e por crentes que estão abertos a viver as conquistas do teu reino. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Se assente só por um minuto para dar um aviso e depois eu vou orar para vocês. Deus é bom, amém, irmãos?